002 a 300 de retornar para Salvador, visual com campo. Guardião 02, Semetor, 9895. 9895, grato, boa noite. Boa. Oi, Salvador, boa noite, Guardião 02. Guardião 02, boa noite, a intenção é prosseguir pro GREA, confirme. Autorizado, direto, parte do GREA, Guardião 02. Está presente, autorizado para seguir direto parte do Graero, vento 120 graus, 10 nós, reporta no solo controlado, já avistado, não há tráfego a reportar. Meia, após a posição ITAP, desça para 2.000 pés, que legal na 05, reporta estabilizado na linha de carreira pista na 0. Gente, após ITAP, desça para 2.000 pés, autoridade na estreita 10, com 10 no 5, boa noite no meio. Guardião 02, solo aos 43, frequência livre, uma boa noite. Estabilizado na final, gol 1-8-9. 1-8-9, completa aproximação, torre 1-8-9-5. Torre 1-8-9-5, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o gol 1-8-9, estabilizado na final. Gol 1-8-9, avistado, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-2-0 graus, 8 nós. Autorizado 1 a 0, baixo travado, 8 no meio. no 86, no solo aos 49, libera via Eco, Taxena me escuta via Alfa, Juliette 03 é o portão. Alfa, Juliette 03, portão na sua escuta? Afirmo, na minha escuta até o corte. Salvador, o centro de 0, boa noite, autorização Aracaju, nível 190. Santarém 520, boa noite, informação em curva Delta, Aracaju, autorizado nível 190. Decolada 190 com curva esquerda no terceiro da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5450 no transpondo. 190 autorizado, decolada 190, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, controle 208, transpondo. 3520 confirmando o nível 190 no portão 04, chama pronto para o SPEC, chamamento. siga. Claro, 5/5. Boa noite. Centro 520 autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi. Centro Fox, prossiga. Alto e claro, apenas com um pouco de chiado ao fundo, ok?